Daqui de acionamento para o TAM 3815. Autorizado, chamo o táxi. Ele quiser também, TAM 3815. Ingresso na ponte alinhada e pronto, Mike Charlie. Salvador 1219. Salvador 1219, 6, 9, 6. Tranquila. Salvador 1219. Salvador Xanã 6, 3, 1, 3, se livrando a 1, 0. Xanã 3, 1, 3, boa noite, Alfa. Chamei antes da Juliette. Alfa, chamando da Juliette, 3, 9, 6. Zero, estamos sendo recíproco, frequente 2531, alterna 123. Pode colocar a frequência, por favor. 1251-1238. 251-238. Ok, boa noite, boa semana. Em alta, livre decolagem, pista 17, vento 90 graus, 99. Informação isque. 3 na 3, Juliette, portão 06. Portão 06, o Xanã 63, 13. Para o táxi 3815 com 185 a bordo. Alternativa, tá no mesmo. Até no galhão, com 3 horas. Muito grato, Max Alonso. Pista 10, via 41, X-Way India, ponto de espera, chave 2, 118, decimal 95, PNH 1013. Via 41, ponto de espera, e a saída PUCA para nível 210. Via PUCA para 210, grato, Max Alonso. Pronto, 3858 autorizado para Fortaleza, via 219, Bangu, desde Pernambuco, em vez de voo aprovado 370. Saída Borba, após DCT Frutico. Transponder 5535, controle Salvador 120-8. 7-0 está autorizado, Fortaleza. Fortaleza, operador 19, Bangu, voz direto ao Gupu. Borba, Protico. 5535, transponder 208, motor 6258. Correto, chame para posicionamento, portão 2. Salva 232, 5 pontos para a prova. P815, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento no 20 graus, 6200. Alinha e decola no 0, 332, no 5. Salvador Ground, American 230, approaching the main apron. Schedule to enter main apron until gate 09. Clear to gate 09, American 230. Controle 120 decimal 8. 208 boa, tá 38, ok. Azumar 271, informação isso confere, autorizado para Campinas, via Peslona 0, poupar via Peslona 6, segue conforme rota do plano, nível de voo 360. Saída da Eulana Motte, vai com primeira curva direita. Transponder 5556, controle Salvador, 120, decimal 8. Para Campina, nível 360, defalta posição aberta, curva direita, Eulana Motte. É Pêgilo, mais 10, pulpar, via Pêgilo, 16. Transponder 5556, controle 208. Israel, Lei da Morte, vou correr, chama o pronto, ponto 101, no azul, 1271. Azul 101. Solo Salvador, 3858, pushback acionamento 2. Depois de posição 2, autorizado, chama o táxi. Boa tarde, 28. Cada um mais carga alfa, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12645. 12685, alterna 12545, mais carga alfa. Centro 2815, chama Centro Recife, frequência 12551, alterna 12660. Recife 12551-260, boa, até 3215. Salvador Ground, American 230, Sparta Gate 09er, you have a good evening. Good evening, sir. Para o táxi com 1966 Bota, observando João Pessoa, 3 horas de autonomia. 1858, táxi aprovado da Porto Espera, direita via Índia, ponta de Baratorre, 1895, ganhando 094. 1614, fechado, 1895, Porto Espera, tá 3258. Azul 9271, pushback, acionamento, ponte 01. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi, Azul 9271. Boa noite, 358. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1 sinal. Autorizado alinhar e decolar, da 1-0, até 358. Atualizada, apenas com mudança de ajuste de 1-0-3 para 1-0-4. Autorizado para Guarulhos, via Pesulu. Hoje via Pesulu 10, Piraí, Umbádia, Pesulu 44, nível de voo 360. Saída da Eólida Mótima com o primeiro curva à direita. Transponder 5553, controle de Sabadão 1202. Desenha 0, Pesulu 10, Piraí, Umbádia, Pesulu 44. 5360, Dael Leda Monte, está com curva direita. Antena 5553, controle de 2192. Vou 5-8, decola 23, controle 120.8. 208, boa noite. Para nível de voo 370, saída Borba. 370 na Borba, até 3258. Pode voar Borba ou ela? Para nível de voo 358, sob contato radar, passando agora 2000 pés, voa direto Borba. Direto Borba, você vai se embora. Salvador, Xanémia 313, gate 06, com informação X-Ray, solicito autorização Guarulhos 340. Copia 360. Copia, 6-3-1-3. Xanémia 313, informação X-Ray, confere, autorizado para Guarulhos, via Pesulu 10, Piraí, decepção base, Pesulu 44, nível de voo 360. Saída da Eólida Mótima, com primeira curva direita. Transponde 5561, controle Salvador 120.8. Aguarde para o cotejamento, via 1303. Aguarde. Azul 9271, para o táxi, altero na Ribeirão Preto. Autonomia 0420, POB 126. 9271, direita via Índia, até o ponto de espera, torre 1895, CNH 1094. 1094, direita, até o ponto de espera, torre 1095, CNH 1094. Vamos pronto, direita, telefone. Via chegada Mari. 060, via Mari, chegada 2024. Primeiro confirmando aqui no plano de voo, a gente está com o Pesulu 10, Taubaté. Afirmativo, essa rota Pesulu 10. Até Taubaté está suspensa devido a condições meteorológicas adversas no tubulão. Ah, ok, ciente. É, então está autorizado Guarulhos, nível 360. Reforma 160, saída da El, Leida Mótima. Tá, é Piraí, o Mário intercepta o Zulu 44. O transponder 5561 no Xané 6313. Confirmo, primeiro da via Pesulu 10, 6303, estamos prontos para o estacionamento no portão 612. Fecha primeiro da via Pesulu 10, 6303. 4.000, 04, via Ponte, 2.700. Eu acho que eu estou no meu trabalho, confirmo, eu bati a pista que ele colou. Sub 707, reduza para 2309. 224, vou direto e passo. Decolou 29, controle 1, 20, 208. 208, obrigado. Boa noite, o Azul 9271, perfil da El. 9271, com tato radar, suba para nível de voo 360, voa Leda. 360, Leda, Azul 9271. Capital Ground, American 230. Go ahead. Yes, apparently someone changed their mind after we had the airplane parked at the gate. We're now supposed to move to gate 10, is that correct? I do not know, sir. So tell me, you're parked on gate 9, or you want to move to gate number 10, is that it? No, we want to stay at gate 9, but apparently someone changed the position. I'm not aware of that. I'm going to call Infraero to get to know your situation. But I believe that you should not be on gate 9 because that's not an international gate. What I think is that gates 10 and 11 are international zone. Okay, stand by for further instructions. 9233, desça para 25003, registro 0 no 4. Autorizado RNAV, reporta para a órbita 366. 6500 para reportar o 366, obrigado. Salvador 1-2-0-10-8, Romeu Bravo. Cotejamento correto, confirmo somente a autonomia. Chame a torre para acionamento em 1895 PNH 1014, Romeu Bravo, bom voo. Torre 2179, puxa de acionamento no 03. Então, você para o nível de voo 050, dia chegada Mari. Continuar, Charles de Grand. Yes, go ahead. 229er, I just contacted Infraero and they told me that they had cleared your towing, your tow to gate number 10. I don't know what kind of misinformation you got. It was never to gate 029er, it was to gate 10. And they didn't tell me as to why you couldn't stay on gate 9er, so they asked me to ask you if you can tow the aircraft from gate 9er to gate 10. Okay, understood. I will tow the aircraft from gate 09 to gate 10. Are we authorized to begin the tow? Right now, sir. Right now, you're clear to do that. Call me when you finish towing the aircraft in gate 10. Okay, clear to commence tow. We'll advise when finished. American 230. Para 2107, não vai ser possível cumprir restrição no 00 abaixo, nem bom. Gente, azul 2707 está livre da restrição. 2707. Controle Salvador, boa noite, voo 1170, informação WISC. Voo 1170, aciona a identificação, desça para nível de voo 160, voa direto TAP. Direto TAP, e autorizado nível 160, voo 1170. Voo 24, voa direto na órbita 366, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 204, 4 mil pés, Xanair 62, 4, 4, 7, 6, 7, 7. 207, detoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite radial 270 de Salvador. Direita para 230, limite radial 270, Salvador Azul, 2707. Voo 1170, desça para nível de voo 140. Autorizado 140, voo 1170. Azul 9271, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251, alterna 1238, obrigado. 1170, informa tráfego 1 hora 4 milhas. Mesmo rumo, passando a nível 130, identifica para o 050. Um Alfa-R90 vai ultrapassá-lo na aproximação. Cat, voo 1170. 1210, 079, direita via Índia até ponto de espera torre 1895, PNH no 094. Via Índia, 14, ponto de espera 295, 2139. Voo 970, desça para nível de voo 130, aguarde ultrapassagem do tráfego. Certo, autorizado 130. O 366 ao 9233, por favor. 233, chama a torre, frequência 118, do sol 95. 1895, bom. Torre, boa noite, azul 9233, RNAV da 190. O 9233, ponto autorizado, pistão no 0, vento 110 graus, 9 nós. 110 com 9 livre, 9233. Bom, no 170, desça para o nível 110. Autorizado, 110, vou 1170. Mantenha o ponto de espera, gol 2179. Gente, mantém, 2179. Dona 970, aciona a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada Mari, reduza para 230 nós. Ok, gente, responda, desce para o 060, reduzir o voo 970. Sim. 0 nós, vai seguir um tráfego meia dúzia de milhas à sua frente, que já iniciou a redução para aproximação, está passando agora 1,50 de grau. Gente, já iniciou a redução, Xenero, minha vez. Azul 2707, desça para 25002, registro no 04. Voa Serra Vistas 366, reduza para 1809, está autorizado o RNAV, reposta no final do procedimento. Desce para 25007, turno 094, voa na proa de Serra Vista 366, reduzindo para 1809. Azul 2707, autorizado o procedimento. Change 1-1-0, voa 1-1-7-0. Turno 1-7-0, desce para nível de voo 090. Autorizado 090, voa 1-1-7-0. Estabilizado, Xenero, 624. Xenero 624, chama a torre, frequência 1-1-895. 1895, 624. Salvador, Xenero 624, estabilizado, essa é a nave da 1-0. Continue aproximação, aguardando autorização de pouso 6224. Aguardando 6224. Velocidade indicada. 0 nós indicada. Lima Fox, reduz agora para 200 nós, vetoração para sequência NEP. Curva esquerda proa 360, limite radial 270, Salvador. Esquerda proa de radial, limite radial. O limite. Lima Fox, autorizado descida para 3.000 pés, registro no 04. Turno 170, autorizado nível de voo 070. Autorizado 070, voo 1170. 180 para 070, voo 1170. Voo 1170 autorizado, nível 050. 050, voo 1170. No 70, tráfego ultrapassado, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado RNAVE, voo servidor 366, reposta no final do procedimento. Descido autorizado para 2500 pés, na proa do servidor 366, voo 1170. Pouso, Xanear, 6224, pista no 0. Sete, chama torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, azul 2-7-0-7. Torre Salvador, boa noite, azul 2-7-0-7. Azul 2-7-0-7, continua a aproximação, aguardando o autorizador de voo. Why not? Lima Fox, reassuma a navegação para o Observitor 366, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV. 2707, já escuta? Já escuto, 2707. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda. Chanel 6224, solo 45, direita, solo Salvador 1219. 219, boa. Boa, oxe, né? 6224, pessoal, pessoal. 6224, Alfa, chama antes da Juliette. Chama antes da Juliette, chama antes da 6224. Alfa, onde é? Pouso autorizado, azul 2707. Sou eu, voo 2179, tem uma previsão para decolagem. Voo 2179, teria condições de agilizar as manobras para decolar 5 autorizado pela torre? Sim, estamos sempre prontos. Gente, voo 2179, então a fase da visual com tráfego já está praticamente tocando a pista? Afirmo. Falta passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter agilizando as manobras. Alinhado. Pronto. 70, chama a torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, voo 1-1-7-0. Salvador, voo 1-1-7-0. Voo 1-1-7-0, boa noite, continue a aproximação, aguardando a rolagem do tráfego da companhia que está ingressando na pista neste momento. 7-1-1-7-0. Alfa Romeo, Bravo Oscar, mantém a posição, foi preterido devido ao tráfego decolando da pista no 0 de maior performance, será autorizado logo em breve. 07, solo aos 48, libera direito, solo Salvador 1219. Direita 219, 2707. Turno 970, desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado o procedimento da RINAV, reporta passando Serra Vitor 366. Ok, descendo para 2500 com 0 no 4, está autorizado o procedimento, camarão 366 ou 970. Margem pista 10, vento 110 graus, 119. Livre decolagem 90, voo 2179. Aquilo, eles mandaram no Pat 3, 2707. B224, Juliette, portão 03. Juliette, 03, aqui na área 224. Autorizado, Samtag, 3393. Fox, boa noite, continua a aproximação final do ano zero, informarei para o Felipe. Aqui o Lima Fox. Uno 170, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, voo 170. Voo 2179, decola ao 50, controle 119, decimal 8, corrigindo 1208. 1208, boa noite, voo 2179. Pegou 2179, boa noite. Voo 2179, contato radar, subir montanha, nível 360, voa Leda. 360, vai voa Leda, voo 2179. Lima Lima Fox, informe para o cancelamento, qual parte que segue após o pouso? Pode sim, vai deixar. Entendi. O Lima Lima Fox, condições visuais, propõe cancelamento para pousão no certo. Tente plano instrumentos modificado ao 5-1, curva à esquerda, base pela direita, reporte girando base pista 1-7. Ok, curva à esquerda, reporte na base pela direita para 1-7, o Lima Lima Fox. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, atento à possível esteira do Boeing que pousa, autorizado decolagem pista 1-7, vento 120 graus, 11 nós. Solo 52, libera direita, solo Salvador 1219. 1170, solo 51, direita 1219. Direita 219, eu vou 1170. Passa para a final 17, o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, pouso autorizado, pista 1-7, vento 120 graus, 11 nós. Ele foi 1-7, Lima Lima Fox. Papa Romeu, Romeu Bravo, Oscar, decola 5-1, show e controle em 1-2-0, decimal 8. Oscar. Não, 1-7, agora. 6-3-1-3, confirmando 1-6-7. A mensagem está vindo muito baixa. 1-6-7, 6-3-1-3. 167, chatão, ponto de espera autorizado, via parte ONU Índia, ponto de espera turno 1895, PH 1094. Parte 1190, Alfa Kilo, parte 3, posição 01 no Lima. Alfa Kilo, posição 01 no Lima, confirma? Afirmo, Uno Lima no Pátio 3. Sente. Fox, solo ao 5-4, autorizado deck track e Fábio Oliveira na pista. Eu comprei minha meia com campo à vista, o voo 970. 970, chama a torre 1895. 1895. 2179, chama Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251-1232. Afirmo, bom voo. Boa noite, tá. Visado, pista 10, vento 90 graus, 11 nós. Mundo livre, na 10, gol 9, 7 graus. Desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4, direto à órbita 366. 2500, pode confirmar com 3178? Vou direto à órbita 366, TAM 3178, ajuste em Salvador no 0 no 4. Está livre da velocidade. Pode gerar 3178. Romeu Bravo Oscar, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 123, decimal 8. Romeu Bravo Oscar, chama Centro Recife, 1251, 1238. Muito obrigado, boa noite. Mantenha o ponto de espera 6313. Do 4070, informação Hatchway. 4070, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Via chegada Mari para 050, do 4070. 970, solo 58, libera a direita, sobe Salvador 1219. Salvador 1970, Alfa Juliette, portão 62. Salvador, 3305, boa noite. Estão 3305, informação X-Ray, só estão de cópia. Isso, 3-1-3, decolar o 0000, chame agora o controle, 1208. 208, boa noite, Ana. Salvador, boa noite, Anamia 3, não sei.